Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. São palavras claras de São Paulo. E eu quero repetir o que eu dizia no último programa. Isto está mostrando para nós que na Eucaristia está realmente o corpo e o sangue do Senhor, porque ninguém pode ser culpável do corpo e do sangue do Senhor se ali, no pão e no cálice, não está o corpo e o sangue do Senhor. Nem São Paulo poderia dizer: aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Como é que vai comer a própria condenação? Como é que vai beber a própria condenação se o Senhor não está ali, naquele pão, naquele cálice? E não vamos dizer, como dizem alguns protestantes, que se trata do corpo de Cristo, que é a igreja. Claro que não, porque São Paulo distingue, ele fala em corpo, mas fala também em sangue. E a frase de São Paulo é muito clara. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Há o corpo de Cristo, que é a igreja, mas não há o sangue de Cristo, que é a igreja. Mas o mais importante não é isso agora. Nesse programa, eu quero ir rente com você para essa expressão de São Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Por quê? Porque acabamos comendo do corpo e bebendo do cálice do Senhor sem distinguir o corpo do Senhor. E acabamos ficando fracos, doentes e, como diz São Paulo, muitos mortos. Enquanto com os primeiros cristãos era justamente o contrário. Os primeiros cristãos tornaram-se fortes por causa da Eucaristia. Eles enfrentaram o martírio por causa da Eucaristia. Eles se reuniam correndo risco para celebrar a Eucaristia. E muitas vezes foram surpreendidos pelos soldados durante a celebração da Eucaristia e foram presos e foram levados para as cadeias e foram martirizados porque estavam celebrando a Eucaristia às escondidas. Eles eram fortes. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nós precisamos de uma fé reavivada, sabendo que na Eucaristia está o corpo e o sangue do Senhor, que na Eucaristia está o Senhor inteiro, está o Senhor ressuscitado, o Senhor que veio a primeira vez, que realizou a sua redenção, a nossa redenção. E esse Jesus que está vindo, nós estamos recebendo na Eucaristia o Senhor que está vindo, o Senhor cuja vinda já está muito próxima. Nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor, fortalecendo-nos com o seu corpo e com o seu sangue. Precisamos. E é aí que nós, católicos, temos que ensinar aos protestantes. Porque todos nós que somos cristãos, nós católicos, e eles também, vamos enfrentar juntos o martírio por causa da fé. O próprio Senhor já anunciou isso nos evangelhos. Isso é mostrado nas cartas. Isso é mostrado nos últimos tempos. Teremos terríveis perseguições. Nós cristãos vamos voltar àquela situação dos primeiros cristãos. Nós voltaremos às catacumbas. Nós seremos julgados pelo fato de sermos cristãos. Nós seremos presos pelo fato de sermos cristãos. Nós seremos condenados à morte pelo fato de sermos cristãos. O que aconteceu nos anos da Cortina de Ferro é o que aconteceu nos países marxistas. E muitos cristãos católicos e protestantes, foram presos, foram mortos por serem cristãos. Nós passaremos. O que aconteceu na cortina de ferro foi como uma demonstração, é uma amostra grátis que o Senhor deu. Quando você lê os testemunhos, e se você até já teve a oportunidade de ouvir alguém que passou por essa situação, e muitos sacerdotes e leigos testemunharam o que eles passaram de terrível durante a perseguição comunista. Foi terrível, mas era apenas uma amostra do que vai acontecer nos últimos tempos. Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas eu estou para mostrar que o tempo de nós nos fortalecermos é agora. Quando chegarem esses tempos difíceis, quem for forte será forte e vai aguentar. Quem não se fortaleceu agora terá perdido a chance e vai correr o risco de negar Jesus, de negar o Evangelho, de negar a própria fé. Por isso, meu irmão, agora, neste tempo, nós precisamos redespertar a nossa fé. Porque nós vamos voltar a celebrar a Eucaristia às escondidas, clandestinamente, como fizeram os primeiros cristãos, como fizeram os nossos irmãos, agora, há muito pouco tempo, na cortina de ferro, debaixo do regime marxista. Nós teremos que celebrar a Eucaristia clandestinamente, às escondidas. Vai ser muito lindo esse tempo. Nós receberemos uma força e uma fé fora de comum. É isso que nos vai dar a coragem de sermos mártires. Isso que nos vai dar coragem para não renunciar à fé. Para não desdizer aquilo que nós somos. E ao mesmo tempo, vai nos fazer cristãos que vão passar pela grande tribulação. Muitíssimos de nós passaremos pela grande tribulação. Não quer dizer que todos nós seremos mártires, não. Alguns de nós, quem será, eu não sei, mas alguns de nós serão mártires. Os outros, graças a Deus, passarão pela grande tribulação e depois disso virá céus novos e uma terra nova. Virá a igreja totalmente renovada, a igreja que passou pelo sofrimento, que passou pelo fogo, que passou pelo martírio. Vai ser lindo, mas o tempo de a gente adquirir força é agora. É por isso, Jesus, que nesse momento de oração nós dizemos: queremos ser fortes, Senhor. Não queremos que na nossa vida se realize o que São Paulo disse aos Coríntios. É por isso que há muitos adoentados, fracos e muitos mortos entre vós. Não, Senhor. Aumentai a nossa fé. Fortalecei a nossa fé. Que recebamos o teu corpo e o teu sangue, Senhor, sabendo distinguir o corpo do Senhor, sabendo pela fé que és tu, Senhor, e assim receber-te com toda a fé, com toda a devoção, sem pecado, sem culpa, e sermos fortes e preparar-nos, Senhor, para os tempos difíceis que virão. E assim, Senhor, passar pela grande tribulação e sermos os teus eleitos, os teus escolhidos, aqueles que vão poder ver-te em céus novos e uma terra nova. Senhor Jesus, amém. Louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E receba a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Breathe life into